9961, chame Recife, 1251. Recife, 251, obrigado, Gol 1961. Romeu Victor Charlie Eco, bom dia para Jundiaí, uma centena, confirma. Ok, o Papa Romeu Victor Charlie Eco está autorizado para Jundiaí, o nível de voo inicialmente é uma centena no plano Yankee. A rota, conforme o plano, será confirmando decolarada 17 com curva direita para subida Coral. Pós-Coral voará de acordo com a rota do plano, que é Dendê, Arubi, Confins e Varginha, onde cancela e prossegue o visual. O transponder é 5506, o controle em 119.35, proteja. Pro Victor Charlie Eco, chame para o acionamento. Autorizado seu acionamento já na bata, chame para o táxi, o altímetro 1011. Charlie Eco, tá livre o táxi, chame para ingresso na 17, qual é o PAB? Charlie Eco está livre alinhar e decolada a 17, o vento é de 150 graus com meia dúzia de nós. Charlie Eco decolou os 4-3, chame o controle em 119.35 e tenha um ótimo dia. 119.35, bom dia. Bom dia, Papa Romeo, Vitor Charlie Eco, decolou na Coral. Tô Charlie Eco, bom dia, contato radar, voo 00, sai da Coral. 00, Vitor Charlie Eco. 3601, informação Eco, tá pronto para a Cosmos São Paulo Congonhas. São 3601, bom dia, autorizado para São Paulo Congonhas, nível 360. Decola da cabeceira 1-0, com curva direita, inicialmente na subida da El até Leda, após voa direto Bride, intercepta para Zulu 1-6, Belo Horizonte, direto Trive. Decola da cabeceira, o transponder é 5501, controle em 1-19.35. Autorizado São Paulo Congonhas, nível 360, decola da 10, curva direita da El até Leda. Após Leda, voa Bridge, intercepta Amper Zulu 1-6 até Brava até Zulu, após direto Trive. Transponder 5501, controle 1935, dando 3601, posição 04. O 3601, chame pronto para acionamento, ponto 4. Abanato 3601. Chamou o solo. Para 120, 118, decimal 95, por gentileza, ok? A transição está muito baixa, Alpha X-Ray November, é isso? Alfa X-Ray Delta. Solicitamos a alteração de reboque, 543, até a posição 01, 545. Autorizado iniciar no parte 3, chame para ingresso no parte principal, Alfa X-Ray Delta. Parar para ingresso no parte principal. 601, puxa bem estacionamento no 04. Tá 3601, tá autorizado o posicionamento no 4, chama para o táxi. O altímetro no 011. Afirmativo, livre puxa bem estacionamento, chama para o táxi, registrado 1011. Só aguardando o operador do Finger aqui. Tô ciente, vou verificar com a Fraero, ok? Ah, encostou agora, viatura. Contact Hotel 3601, estamos com 176 a bordo, 4 horas e 15 de autonomia, alternando o galeão. Civil táxi à direita, no ponto de espera, chame pronto para decolagem, altura permanece 1011, está 3601. Civil táxi à direita, até o ponto de espera, chama pronto, está 3601. Azul Alpha X-Ray Delta está autorizado a ingressar no pátio 1 para a posição 01, reporte ao tempo do reboque. Muito obrigado, operação X-Ray Delta. Romeu, Vitor, Tchali, Eco, controle. 57 milhas de Salvador, serviço radar encerrado. Mantenha nível 100, chame controle Leão. Em 120, décima 1, bom dia, bom voo. Autorizado a alinhar e decolar da 1-0, vento de 1-4-0 graus com 4 nós. Alinhar e decolar para 1-0, 3601, decolou 09, chame o controle em 19.35 e tenha um bom dia. 19.35, bom dia, bom trabalho, são 3601, até a próxima. Controle Salvador, muito bom dia, são 3601. Bom dia, contato radar na decolagem, direto Leda, vigilância. Direto Leda, OTAN 3601. Gente, Alfa Xenelta, bom dia. Salvador, UTAN 3601, para evitar formações é possível voar na prova de bridge? 01 da TAN, de formação está livre, a prova de bridge aguarda coordenação com o centro do Recife. Estimativo no bridge UTAN 3601, aguardando confirmação. Não, aguarde para voar bridge, por enquanto não estou autorizando. Então está efetuando o desvio à direita por uma 230, aguardando confirmação. 3601, o centro autorizou o bridge, restrito nível 320. Afirmativo, ano bridge, restrito ao 320, graças ao 3601. Fala, Salvador, Xané 6251, bom dia, qual é? Bom, Xané 6251, bom dia, autorizado para Guarulhos, nível de voo 360. Decola da cabeceira 10, com curva direita, inicialmente na subida da EL, até a posição Leda. Após Leda, voa direto bridge, onde intercepta a Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto Trive. O transponder é o 5511, controle em 119.35, conta aí. 360, autorizado Guarulhos, pela Upper Zulu 16, Belo Horizonte, Trive direto em Guarulhos. Vale decolar a 10 com curva direita, Natal, Leda bridge, controle 1935, transponder 5511. Correto, hoje é 6251, chame em 118.95 para acionamento. Eu tenho um acionamento aí. Delta, né? 6251, o gate é o 5.90 para mim. 6251, chame a torre 1895. 295, obrigado. Salvador, bom dia, Chané 6251. Autorização, podia acionar no gate. Autorizado, chame táxi, o altímetro 1011, hoje é 6251. 1011, obrigado. São 4 horas e 20, 131 no Galeão, é isso? 5 horas e 20. Será que pelo menos 5 horas e 20, ok. Está autorizado então o táxi via Pátio Uno e Índia para o ponto de espera da 10. Quando lá, chame pronto para a decolagem, o altímetro 1011. Alvorada, Chamea 62, última espera do cara. Rocha 6251, autorizado a linhagem decolada 10, o vento é de 180 graus com 4 passos. A linha Paulo Nanciara 6251. O 6251, perdão, decolou os 34, chame o controle em 119 decimal 35, tenha um bom dia. 19 35, obrigado.